Gabriel Maria, janela 62, no mundo, próximo ao Serão Amarelo. Uno Uno, bom dia, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento 1 1 0 graus, 1 0 noite. Bom dia, Serena, decola no 062, no Então 3304, Salvador Brasília, autorizado nível 360. A rota é a Zulu no 7. Decolagem 1-0, primeira curva à direita, terceira saída gole, transição ao fito. 5533 no transponder, 198 ao controle. Então 3304. Complementando, a saída é gole, é val, é val, ok? Correto, posição 1-0, é posição do ponto, estacionamento puxa. Paulo, Webjet 5811, para autorização, Guarulhos, está na posição 7. Pronto, cópia? Afirmo, pronto. 5811, Webjet, Salvador Guarulhos, autorizado ao nível 360. Rota é prevista 50. Decolado 1-0, primeira curva direita. Terceira saída da El Leda, após Leda, voa direto Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota prevista 50. 5540 no transponder, 398 o controle, 581 da web. Partiu, copiou, 360 Guarulhos, decolado 1-0, curva direita da El Leda Bidev, após a prevista 50. 5540 vai ser o transponder, 98 o controle. Correto, um pós-mundo pronto para acionamento push, web 5811. 5811. O Oceané 6225 confirmando. 102 com fins 420. Afirmativo. Via Índia no ponto de espera chamado 1086, altímetro no 0 no 4. Índia ponto de espera 186, 1014, Oceané 6225. O Oceané 63, 12, por gentileza, os dados novamente. Afirmativo, Oceané 63, 12, via Juliette, no ponto de espera chamado 1086, altímetro no 0, 1 no 4. Agora 14, Juliette, Azul 4299, chama o centro Recife 125, decimal 1 alterno 133, decimal 25. 3304, 10 ao portão, tá livre, é contact. Bom dia, TAM 3602, acione a identificação, desta via chegada a Mário para o nível 050, QNH em Salvador no 014. Linha 312, muito bom dia, linha em mantém pista 10. Afirmativo, BT4161, não tem táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto espera da 10, chama a torre, 386, altímetro no 014. Juliette Alfa, ponto espera da 10, 18B, vai ser, 481. Alfa, Vitor, Juliette, serviço radar terminado, autorizado, frequência livre. Até. Né, 6225, decolou aos 21 com controle agora em 119, decimal 8. 198, Xané, 6225. Ao meia. 1186, o ignomínio Alfa. Controle Salvador, bom dia, Xané, 6225, transfere rumo. Bom dia, Xané, 6225, contato radar, suba para o nível 320 na saída Momo. 320 na Momo, Xané 6225. Sumo 2, vento 110 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 10. Táxi autorizado, inicialmente via pátio. É você no través do meia dúzia. Afirmativo, via pátio no través da meia dúzia, do meia dúzia vai reportar, TAM 3304. Curitiba, 360, autorizado? Afirma. Informação em curso é aquilo? Mais um minuto, cópia. Fazendo cópia, tem daquilo da 389. Vai prosseguir o táxi via pátio, Índia, táxi Índia, no ponto espera chama torre, 6862, altímetro no 014. Estimativo, prossegue o táxi via pátio, Índia, no ponto espera vai chamar torre, em 118, decimal 6. Afirmativo, bom voo. Obrigado. WebJet 58107, o portão está livre, é por táxi. Mari para o nível 050, QNH no 014. Vou para o nível 050, vou no 9. 3859, pronto, cópia. Vamos para a cópia, 3859. Tá, 3859, Salvador Curitiba, autorizado nível 360, rota 3858. Decolagem da 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leida após Leida, direto posição Sagaz. Sierra Alfa, Golfe Alfa Azul, onde intercepta a rota 3858. 5532, não transponde o controle 398, 3859. Está autorizado para Curitiba, nível 360, via 358. Decola da 10, curva direita após saída da El Leida, após Leida, após Sagaz, para interceptar 358. Transponde 532, controle 198, 38, pronto. Correto, minha dúvida, portão. Resposta quando pronto, está sendo exposto. Reportando. 211, bye-bye. Vento, 100 graus, 10 nós. Afirmativo 589 da WebJet, táxi via Juliette Alfa, seguindo o Alfa 320 da TAM, no posto de espera chama a torre 3862, é o time entrou no 0 no 4. Positivo, vem 14, Juliette Alfa, seguindo 89. Solo Salvador, 3521, 361 na bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador, na bordo para o táxi. Confirmando 4 e 10, 61 na bordo, Salvador. Afirmo. Segue o WebJet, no posto para chamar a torre, 386, 1014 no altímetro. Segue o WebJet, posto para chamar a torre, 1014. 3304 ao solo. Santo 3304, sente a linha e decola 10, vento 130 graus, 11 nós. A linha decola da 10, Santo 3304. Bom dia. Tudo bom, muito bom dia, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, 5812. Santana 6225, chame o centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Gente, agora Recife 1260, 1228, 6225, obrigado senhor, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, bom voo. Obrigado, até a próxima. 4861, alguma possibilidade de afastar direto, radial 275, direto Guanabi? LS, voo 888. Voo 888, chame Torre de Salvador em 118, decimal 6. Vai ter 4861 ao cruzar nível 050 autorizado, pro de Guanabi. Sim, senhor, obrigado. Faz 050 direto Guanabi. Sonho, aguarde pista livre. Decolou aos 30 com controle agora em 199 decimal 8. 19 8, bom dia. Decimal 45, alterno 26, decimal 85. 45, 2685, obrigado, até mais. Até. 1888, livre pouso 10, vento 120 graus, 9 nós. Para o nível 360 na saída Gole. Na saída Gole 360 3304. 1982, desça via para 2000 pés, Kennerol no 014 autorizado. Final, ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Desce via para 2000, voo 1982, reportará localizador. Localizador, capaz, 3602, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 18, 6, 6, 6. É. Após o ponte da Gol, a Lima tem na 1-0, 5-8 na hora da web. Torre Salvador, Monteiro, 3602. 3602, continue a aproximação, aguarde pista livre. 107, o controle. Lua direita, ao livrar, chame 1209. Lua 107, decolou de Andina, procedente administrativo, 04 a bordo. Tá, mostrando 110, comprou pro CAP. Gente, Guardião 07, prossiga visual para o CAB, acione o código padrão, atenta aeronaves na final da pista 10. Guardião 07, QNH 1014, reporte visual com local de pouso. Visual do local de pouso, Guardião 07. Quilo confere, 360, pronto para cópia. Pronto. Copiado, Tribe, bom dia, mantém um ponto espera. Bom dia, manterá. Vou direto posição BDF, Bravo Índia, Delta Eco Vic, onde intercepta a rota pro ISC 50. 5543 em transponder, 198 é o controle. Oxa, né, 63, o Nuno. Copiado, 360, autorizado, autorizo 50, Baus decola, curva direita, Dael, Leda e Delphi. 5543 é o transponder do patrulho 198. Ouvi apenas a rota copiada? Copiado, seria após o 10, intercepto o autorista 50 e o controle 198 confirmado. Correto, 63 no 1, reporte aí quando pronto para o taxi. Reporte, o Nuno vai chamar pelo pushback. Pode, né, pushback. 1-888, via Juliette 03, é o portão. Juliette, vai para o 03 com 988. 03 é o portão. Guardião 07, atento apenas ao Boeing 737-800 ingressando na final da 10, autorizado frequência livre. Obrigado. Controle Salvador, Web 5811, decolou. Objeto 5811, contato radar, suba para o nível 360, autorizado pro Dileda. 360, de presente Leda, 589. 3304, autorizado pro Diofito. Pro Diofito, 3304. 1982, informo tráfego, helicóptero Eco Charlie 35, prosseguindo para o pouso. Está 1 hora 2 milhas, mantendo 500 pés, o gol no 982. Ciente do tráfego, voo 982. 3602 no solo 37, livre à direita, livrar 121 decimal 9. Livre à direita, 129, tá? 3602. Solo. Salvador, bom dia, Santa 3602. Santa 3602, livrou, chamou, ataque via Alfa, Juliette, 07 ao portão. Via Alfa e Juliette para o 07, Santa 3602. Autorizado decolar 10, vento 12 graus, 10 nós, flip. 10 graus, 12. Salvador, voo 1982, externo, trem baixado travado. 982, continue a aproximação e guarde pista livre. Guardando pista livre, gol no 982. 0288, bom dia. Bom dia. Salvador, o TAN 3859, portão 612, pushback estacionamento. Ele tem 359 agora para o push. Guardando. TAN 3602, tem condição de agilizar até o 07? Tem um colega de companhia aguardando apenas o seu estacionamento. Afirmativa, agilizando, 3602. Grato. Nada. Tan 3859, coordenação equipe de solo, após o Airbus da companhia estacionar à sua esquerda no 07, o portão está livre do pushback acionamento. Sente, após a aeronave da companhia no 07, está livre do pushback acionamento, Tan 3859. Gol no 982. 5221, decolou aos 3 altos com controle 19.8. 19.8, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Salvador, trip 5221. Trip 5221, contato radar, suba para nível 160 na saída Goliath. 160, saída Goliath, trip 5221. Guardião 07, informo que o tráfego anteriormente informado já está próximo à cabeceira. Se desejar, autorizado direto ao aeródromo, Guardião 07. Muito obrigado, vamos prosseguir da presente para o Pátio do Grécio. Obrigado. Vamos para o aeródromo Guardião. 982 com solo 219. 219, 9. Guardião 07 autorizado, chamar a Torre Salvador em 18 decimal 6. Muito obrigado. É o Guardião 07. 01 no 02 para o Pega. 31 no Chanel 02, o portão está livre para contar. Com o Pátio do Graé, aqui próximo a Itapuã, autorizado prossegue direto, já próximo aqui a final da 90. Ok, estou ciente, Guardião, então prossegue com o cruzamento direto para o Pátio do Graé. Gente.